Então seja bem-vindo, cá estamos novamente, tradição com nutrição, sempre em dose dupla, às quartas e aos sábados, uma rúbrica da responsabilidade da nutricionista Rita Moraes. Uma semana e um mês em destaque, onde a diabetes foi muito falada. Rita Moraes, hoje também não é exceção, nós tivemos no último programa, tivemos a Daniela e a mãe Isabel, que nos falou, e muito bem, na primeira pessoa, daquilo que é a rotina normal do pai, ou neste caso da mãe, e da Daniela diabética, e que de facto para eles não há fronteiras. Portanto, acho que ficou e foi notório, quem ouviu a rúbrica, o à vontade com que se gera este tipo de doença. Hoje também é diferente. Olá a todos, obrigada mais uma vez. Sem dúvida, nós na semana passada dizíamos que ficámos orgulhosos por a mensagem ter sido passada daquela forma, e é totalmente verdade. E esta semana não podia ser diferente, portanto este mês fica totalmente dedicado a este assunto que é tão importante, que é a diabetes. Hoje trago-vos aqui a Dona Elisa, que é uma mulher corajosa, que veio aqui dar a voz, não a cara, mas a voz, porque vem-nos partilhar a sua experiência e a rotina enquanto diabética. Dona Elisa, como está? Está tudo bem. Bem disposta? Graças a Deus. É. Há quanto tempo é diabética? 12 anos. Há 12 anos. Há 12 anos. Que idade apareceram assim de repente? Tenho 63. Portanto, já foi diagnosticada numa fase tardia. Já, sem dúvida. Mas até aí sempre tudo muito bem, nunca tinha tido sintoma nenhum. De repente, numa brincadeira, surgiu-se. E como é que foi essa brincadeira? Conte-nos lá, partilhe connosco. A doutora já sabe como é que foi. Foi numa brincadeira de medir diabetes a toda a gente e mais alguém. Quando chegou a minha vez, tudo numa brincadeira, quando chegou a minha vez, que me vão fazer a picada. 500, portanto, é impossível. A glicemia tinha 500. Bem disposta, não tinha sintomas nenhuns, tinha calor, porque realmente também foi no mês de agosto, ali a 15 de agosto, um dia muito quente, e tinha calor, mas eu pensava que era normal, derivado a estar quente e ser o mês que era. Não. Logo imediatamente, ou outro dia, não foi no mesmo dia, ou outro dia fui ao médico, que não, que era impossível até diabetes, foi-me fazer a picadela, 350. Afinal é possível. E era mesmo possível, pronto, eu nunca tinha, mas eu sempre bem disposta, nunca tive sintomas nenhuns, nem só tinha sede, mas pronto, era normal, para mim era normal por ser um mês muito quente. Pronto, logo fui encaminhada. Por conta que foi no mês de agosto, foi no mês de agosto. Portanto, estava realmente estava muito calor. E eu pensava que aquilo que era normal. Que a sede era normal. Era sede, pronto, era normal. Nem suores, como agora nada. Já me tem acontecido, quando os diabetes são um bocadinho mais altos, nem suores, nem nada, impecável. Pronto. Sim, para os ouvintes que nos ouvem, a sede excessiva é um dos sintomas. É um dos sintomas. Para a diabetes. Sede, o suor, mesmo exatamente. Que esteja muito calor, mesmo o suor, que é um suor diferente, é aquele suor frio. E pronto, comecei a ser medicada e ainda hoje, mas é só comprimidos. Exatamente, portanto, ao pronto. Contrário da Daniela, não, que falava nada, na insulina, pois, nada no ver. Seu caso exato. São os comprimidos, é só os comprimidos, correto? É a medicação que faz atualmente? É, diariamente, okay. Um de 1000 miligramas de manhã e outro à noite. É, e só faz essa medicação? Só faço essa medicação. Ok. O que é como a Daniela, tenho de comer 6 vezes ao dia e às vezes 7. Que refeições é que faz ao longo do dia? Tomo um pequeno almoço. Muito bem. Manhã. Sair de casa sem pequeno almoço? Não. Não, tomo um pequeno almoço, depois, depende da hora de tomar o pequeno almoço. Tomar o pequeno almoço às 8 horas, quando forem 10 horas, tenho mesmo de comer. Aquilo é mesmo, o organismo pede mesmo. A pedir. Se almoçar, por exemplo, à 1 hora da tarde, tenho de comer uma peça de fruta antes do almoço. O organismo pede-me. Almoço, normal, torno a lanchar. Se por houver um deslibre, tenha de jantar mais tarde ou que qualquer coisa, tenho de comer segunda vez da parte da tarde segundo e depois lanche. Janto. Se, à noite, conforme a hora de deitar, se me deitar mais tarde, um chá com 2 ou 3 bolachas, uma noite impecável. E falou-me, isto em conversa privada, digamos assim, que até tinha perdido muito peso, desde foi diagnosticado. Isso, perdi muito peso. Porque começou a ter cuidados na alimentação que antes não na tinha. Na alimentação e a medicação, tanto que já me trocaram, eu tomava uma medicação, que era o Risidon, e agora toma outra. Precisamente. Que é uma morfina, mas emagreci bastante, isso foi, mas sinto-me bem. Porque antes, se calhar, não fazia também tantas refeições como fazia agora. Eu antes tomava o pequeno almoço, depois almoçava, depois só jantava, porque a minha vida também não me permitia andar sempre assim com refeições controladas, mas agora não, mas sinto-me bem. E tem consciência, ou o médico que a acompanha, consciencializou-a sobre as consequências da diabetes? Ou seja, se não tiver uma diabetes bem controlada, o que pode acontecer? Sim. Sim? Tenho consciência disso. E o que é que faz para controlar diariamente a sua diabetes? Além da medicação? Da medicação, e é a maneira como faço refeições. Uhum. E agora o sistema nervoso também altera muito. E faz caminhadas, anda a pé? Pouco. Mas há pouco, em conversa também privada, dizia-me que por vezes anda a pé um bocadinho dentro à noite, de Oliveira, exato, não é? Um bocadinho à noite, porque durante o dia também não tenho tempo para isso. Precisamente, porque trabalha. Mas trabalho. Claro. À noite, sim, gosto de fazer uma caminhada. E muito bem. Mas também, se não fizer, fico tranquila na mesma. E os seus diabetes, andam controladinhos? Andam. É? E sinto-me melhor quando andam mais altos do que quando andam baixos. Pois, já é o seu organismo. É o organismo. Ok. E sente que tem uma doença que a controla, ou a Dona Elisa é que controla perfeitamente a doença e não há cá... Controlo. Controla perfeitamente, perfeitamente a doença. Portanto, não é uma doença que acha que é incapacitante. Há pessoas por tudo e por qualquer coisa, o sistema nervoso, vão logo para o médico. Eu não. Não. Não. Não sei que tem uma doença incapacitante. Não tenho. E não tenho. Porque controla bem. Exatamente. Mas não tem. Não é uma doença, é uma doença que é para toda a vida, não é? Claro. Porque já não tem cura, mas de qualquer das maneiras, sendo controlada, não tem problema nenhum. Nem há necessidade de andar sempre a correr para o médico. Claro. Nós temos de ser médicos nós mesmos. Mas faz as suas análises periódicas e anda sempre, exatamente, com a diabetes controlada, sim, correto? E ando sempre acompanhada com água, açúcar, umas bolachas. Por acaso de ter também uma baixa de açúcar, é muito correto? Nunca tive, nunca felizmente, teve. Mas pode acontecer, não Mas é? Também tem imensos cuidados na sua alimentação. Porque a idade também tudo traz. Claro. Já não tenho a idade da Daniela. Já são 63. Mas também não parece nada. Ah, não, não. Duas notas que acho que são importantes, que ficam aqui e que certamente se aperceberam. A alimentação está, enfim, na primeira linha daquilo que é o dia-a-dia do diabético. Totalmente. Portanto, exatamente. Não é? A alimentação. Totalmente. Pode-se controlar, aliás, ouve-se dizer alguns médicos que a boca é o melhor remédio na diabetes. Exato. Naturalmente que com os apoios da medicação que tem que ter. E depois, aquilo que para um diabético pode ser muito alto, 500, alguns entram em coma, não é? Sim, sim. Para outros, como aconteceu, a diabetes alta é quase o estado normal em que o corpo necessita daquela... E, portanto, havendo porque um controle... Porque sentia-se bem, com uma glicemia bem, de 500. Isso, precisamente. Aquilo que num doente pode ser um exagero, os 300, 400, como, enfim, já tenho visto, e às vezes muito mal, noutros, a máquina diz HD, não é? Porque já não dá ou diz AI. Diz que já não dá mais e a pessoa está bem. Diz, não, está bem. E de facto aquilo já ultrapassou os 500 ou 600. Muito portanto, variável. O que aqui se nota é que de facto a diabetes de pessoa para pessoa varia. Varia. Embora seja o mesmo, mas que tem as suas variações. E aquilo que é normal e é transversal a todos é uma alimentação saudável, não é? A tal, o sedentarismo, que também combate de algum modo, enfim, como trabalha, combate um pouco o menos que possa andar, e de facto o controle que se faz, enfim, com meia dúzia de atitudes e, claro, de rotinas que se consegue ter. Sim, porque a alimentação aliada a um estilo de vida ativo é fundamental, uhum, na diabetes, sobretudo para a prevenção de consequências mais graves, não é? Que podem ocorrer no futuro. Dona Elisa, eu há pouco fiz a pergunta à Daniela e faço-lhe assim na mesma, enfim, com idades diferentes, sim, não é? Sim. Mas na altura quando lhe disseram que tinha diabetes, o que é que pensou? Então estamos a brincar, até eu nunca tive nada disto e agora... Ou não, ou ficou-se preocupada? Não, não fiquei nada preocupada. Não, porque tinha uma irmã que já era diabética, uhum, pronto, e ainda é. E não me afligi nada, eu até disse que não, ou outro dia fiz o dia normal, só fui ao médico à noite. Durante o dia ainda fiz o meu dia normal. Não fiquei nada preocupada, porque já estava habituada. Precisamente essa relação familiar, também sabia que... Já estava habituada e sabia que de hoje à manhã, por acaso essa minha irmã tem, os outros ninguém tem a não ser eu, e somos 7 filhos. Portanto, e no entanto, e aqui fiquei há uma normal. Questão que nós também já falámos, a diabetes não dói. Pois não. Portanto, isto é um fator que realmente é importante, e aqui é o caso. Não dói, não traz dor, não, não traz sofrimento, não traz qualquer tipo de sintomas. Os diabetes podem matar, mas não dói. Pois, exatamente. Precisamente, se nós tivermos uma pancada, se torcermos um pé ou se tivermos qualquer coisa, nós vamos logo ao médico, porque doeu, queixamos. Pois. E isto, de facto, e assim não fiquei nada preocupado. Nisto também passou a ter as suas consultas normais, sim, de rotina, normais. Também foi, geralmente, há alguns casos encaminham, outros não, para Coimbra, para não fazer as consultas normais. Não. O caso, tem quando são insulinodependentes, é que fazem os insulinos, é que demora, é que fazem esse encaminhamento. Rita, eu acho que são dois programas maravilhosos, não é? Eu adorei. Portanto, foi uma experiência incrível. Exemplo que já tinha acontecido com a Catarina, não é? Sim, com a Catarina. Com a Catarina. Agora repetimos, trouxemos a mãe da Catarina. Trouxemos a mãe. E ainda muita gente se lembra da altura desse programa. E eu penso que estes também são, e é aquilo que nós referimos, às vezes o falarmos tecnicamente, enfim, vocês que são os técnicos, os profissionais nessa área, não leva à mensagem. Mas o que é falar na primeira pessoa. Claro. A pessoa dizer que eu tenho, eu faço e está tudo bem, é totalmente diferente de nós dizermos, olha, está tudo bem, pois, não há problema, não é? E as pessoas pensam, ele sabe, não sabe o que é o nosso dia-a-dia. E assim sabemos um bocadinho mais, porque tivemos aqui a experiência de duas vozes que nos falam na pessoas, primeira pessoa. Ah, Deus me livre de ter essa doença, porque eu não era capaz de fazer assim e fazer como vocês, mas a pessoa tem de se habituar. Claro, não dramatizar é importante, não é? Encarar de frente. Eu já fui uma idade, a Daniela é uma criança e, no entanto, está aqui. Encararam de frente e com garra. Exatamente. E isso é fundamental, e serviram sem dúvida de exemplo para os ouvintes que nos estão a ouvir. Eu tenho a certeza que também ficaram orgulhosos, tal como nós ficámos. É uma mais-valia nesta rubrica, e como outras temos às vezes a falar pessoas dos exemplos próprios, e hoje aqui, como nós dissemos, tradição com nutrição, não é só ensinar a comer, também ensinar acaba por ser ensinar a viver no dia-a-dia com aquilo que, enfim, por um ou por outro motivo acabamos por ter, mas que não é nem serve de obstáculo para a nossa vida. Eu tenho a agradecer à Dona Elisa, de facto, a disponibilidade e enfim, essa vontade que é fabuloso, não é? É exemplo que aconteceu com a Daniela. Mas tem de ser assim mesmo. Essa vontade, e vamos para a frente, porque isto não é nada de outro mundo. Não. O mal do outro mundo era nós morrermos. Isso é que é mal. Nem mais. Era ter portanto, uma doença temos ruim. Uma longa vida pela frente, e isso é que é. Portanto, eu agradeço de facto, e como disse, como um dos representantes desta estação, não sinto-me orgulhoso quando as primeiras pessoas falam e dão estes exemplos, que para nós acho que é o melhor que se pode dar e levar a quem nos ouve. Rita, é mais-valias. E nós só temos a agradecer, eu tenho que agradecer do ponto de vista pessoal. Não. Muito obrigada por ter vindo e por ter estado aqui e por ter partilhado a sua experiência com os ouvintes. Obrigada, eu também, por ser convidada. Rita, dois programas, duas rubricas muito fortes, muito boas, que nós vamos replicar, e certamente vamos passar nestas alturas, porque estas são exemplo para sempre, não é? Não é só para este ano ou só para agora. E, como eu disse, são sempre diferentes, porque temos alguém que fala por si, e isso diz tudo nestas rubricas. É isso mesmo. Eu tenho a agradecer mais uma vez. Espero que os ouvintes tenham gostado. Já sabem que podem também deixar outras sugestões. Este mês ficamos com a diabetes, que é um tema que tem muito que se lhe diga, e vocês já viram pelo tempo que nós estamos aqui. Obrigada mais uma vez e até à próxima semana. Obrigado, Rita Moraes, até à próxima semana. Obrigado também à Dona Elisa por aqui estar e, de facto, nos dar, enfim, este exemplo. E para todos aqueles que connosco estão nestas emissões, já sabe, às quartas e aos sábados, sempre em dose dupla, tradição com nutrição, uma rúbrica da responsabilidade da nutricionista Rita Moraes. Obrigado, fique bem, uma boa semana.